Yeah, Homem Trás 2012. Eu só tenho a agradecer a todo o mal que você me fez, pois foi a última tentativa desperdiçada, agora deixo de ver. Pessoas que mentem, enganam, manipulando sentimentos. Aprendi a última lição, agora vou fazer o meu momento. Não esperem mais palavras bonitas da minha parte. O lado do bem foi extinto pela pessoa que sempre foi covarde. O bem perdeu o herói, agora está morto. O monstro que todos temiam, infelizmente, agora está solto. Não vou lutar mais pelos direitos humanos, eu quero que todos se fodam. Eu vou cuidar somente dos meus planos. Vou invadir o seu cérebro e contaminar todos aqueles que eu odeio. Eu aviso, pode se preparar, pois a minha face não reflete mais o meu som. E agora eu vivo por viver, ando a esmo, mas sempre estou pronto. Aquela linha que dividia as duas partes do meu ego, agora vai ser uma só. A parte boa foi pro cemitério. Está enterrada com vários pregos no caixão. Eu não pretendo tirar ali a parte podre do vilão. Descobri que o amor só vai servir pra me fuder. Então é melhor eu me acostumar a passar por cima pra poder vencer. Mantenho comigo somente os leais e verdadeiros soldados que estão mantendo a bandeira do ódio e do desprezo. Mantenho ainda algumas linhas sociais pra poder me manter vivo aqui na terra dos irracionais. Ainda bem que você acordou. Demorou. Yeah, solta o beat, diz que nós vamos fazer um breve resumo, então talvez você entenda. Confia nas pessoas, sempre se fode, então aprenda. Aqui tudo funciona sempre na base da enganação. Todos querem aparecer e ter o máximo de atenção. Considere abençoado por poder me ouvir. Se eu sou o seu diabo da guarda, eu te guio pra longe da serpente. Tenha paciência, pois sua hora vai chegar. Tudo no mundo tem seu tempo, não precisa se perceber. E não precisa desejar o mal a ninguém, pois as pessoas que são podres sempre vão comigo pro além. Não se preocupe com aquele que te fez o mal. Pode deixar que sempre retorne em dobro no mundo inferno. Eu sempre vou estar por perto quando precisa de ajuda. Confie somente em mim, pois só eu entendo a sua loucura. Eu entendo a sua vontade de se bater. Pois se tivesse na sua pele, eu já teria subido pra outro lugar. Foda ter que viver no meio de pessoas vagantes que agem como animais, apenas andam como errantes. Deite na sua cama, esqueça esse zumbi, pois só irão te atrasar e levar pra longe do que você quer. A cada situação sempre tenta tirar proveito. Mas você vive em um mundo onde nada é bem-vindo. O homem não pode fugir desse estilo que foi traçado. Por isso pegue da minha mão e vamos fazer um plano combinado. Spawn 2012, retornando às origens.